No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Valentinha, o que você tá falando? Pedra no caminho? Não entendi nada. Eu vou te explicar, Nino. Às vezes, a gente sente medo com coisas novas. Às vezes, as coisas não são tão fáceis. Às vezes, tem pedras no meio do caminho. Meus pais disseram que nessas horas, tem alguém que tá sempre do nosso lado. Ah, é? Quem é? É Deus.